الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid e entramos no capítulo 60 do livro Kitab al-Tawhid, onde o Sheikh Rahimahullah disse Babu ma ja'a fil musawirin. Babu ma ja'a fil musawirin. Diz Rahimahullah, capítulo sobre o que foi mencionado, o que foi relatado sobre os compositores de figuras. Sobre os compositores de figura. Tá aí. Antes de entrarmos no primeiro ponto, que é a razão do Sheikh Rahimahullah mencionar esse capítulo no Kitab al-Tawhid, qual é a ligação desse capítulo com o Kitab al-Tawhid, é necessário primeiro estabelecermos alguns princípios que vão nos ajudar a perceber este capítulo. O primeiro princípio é importante conhecermos yani, urf al-mutakallim. O que quer dizer isso? Quer dizer que yani, a gente deve conhecer o meio ou aquilo que o locutor quer com as suas palavras. Isso é importante, principalmente quando a gente volta a textos escritos antes, yani, de, por exemplo, há 50 anos ou 500 anos ou até 1000 anos atrás. É necessário conhecer urf mutakallim, yani, em que contexto o locutor proferiu determinadas palavras. Isso é importante também na interpretação e na tradução. Então, estabelecendo isso, é importante também a gente saber distinguir entre aquilo que é a língua árabe antiga e a língua árabe moderna. Quer dizer, a língua evolui com o passar do tempo. A língua evolui com o passar do tempo. Quer dizer que determinadas palavras podem ser, yani, podem mudar de sentido ao longo do desenvolvimento da língua. E também pode ser que algumas palavras não tenham o mesmo significado que o significado que tinha anteriormente, ou pode ser que nem existia essa palavra e uma palavra que surgiu posteriormente. Exemplo disso, por exemplo, existem várias palavras na língua árabe que antigamente eram usadas num contexto, mas hoje são usadas num contexto diferente. Portanto, quando a gente volta a textos escritos há 500 anos atrás, devemos ter em consideração o significado dessa palavra no tempo em que a palavra foi proferida. No tempo em que a palavra foi proferida. Yani, um exemplo, vem no hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, como vem no Sahih Bukhari Muslim, إذا أتيتم الغائط, yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam fala sobre o adab, as etiquetas de quando a pessoa entra no local onde vai defecar ou urinar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse إذا أتيتم الغائط. الغائط, o que é الغائط? É, yani, no contexto onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam yani, falava e empregou essas palavras, falava de, como vem explicaram os muhaddithun, al-ghait é referência a um lugar, yani, makan munkhafid, um lugar, yani, um lugar fundo. Isso era o que as pessoas no tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando tivessem necessidades, iam para uma zona baixa para evitarem serem vistos. Então esse lugar era chamado de ghait. Se a gente levar esta palavra nos dias de hoje, a palavra nos dias de hoje refere-se às próprias, yani, aquilo que sai do ser humano, de fezes. Portanto, o significado da palavra mudou. Você, quando vai voltar para o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, então, quando você vê essa palavra, deve procurar o que essa palavra significava no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso é bastante importante, yani, na interpretação de textos, para que a gente não caia no erro de percebermos algo fora do contexto. E outra coisa também, outro exemplo também, por exemplo, o Alcorão fala sobre فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ khayran yara ou sharran yara. Aquele que fizer uma ação yani, semelhante a dharra. O que é dharra? Quando a gente volta yani, na terminologia contemporânea, a dharra, o termo dharra, refere-se ao átomo ou uma partícula inferior. Mas é normalmente usada para yani, referir ao átomo, pois é uma partícula bastante inferior. Mas será que no Alcorão, o Alcorão, a palavra de átomo, yani, alguns, principalmente esses yani, muthakafin, aqueles que são, que têm yani, conhecimento de cultura geral e falam de tudo, dizem, veja, o Alcorão fala de átomo há 1400 anos atrás. O Alcorão não fala de nenhum átomo. O Alcorão não falava de nenhum átomo. Quando mencionava dharra, a palavra dharra no Alcorão é referência à formiga quando é pequena, antes de crescer. Yani, é usado o termo dharra para indicar algo bastante inferior. Bastante inferior. Portanto, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Aquele que fizer uma ação muito pequena, semelhante à formiga, então irá de ver isso no dia de Qiyama. Seja isso bom ou mal. Portanto, aqui a gente viu a diferença entre yani, o significado no tempo em que a palavra foi preferida e aquilo que é essa palavra nos dias de hoje. Portanto, devemos saber como yani, diferenciar essas coisas. Então, aí, o Sheikh Rahimahullah aqui disse capítulo sobre o que foi mencionado sobre os Musawirin. Quem são os Musawirin? Yani, nos dias de hoje, usa-se o termo Musawir para aquele que tira fotografias. Para aquele que tira fotografias. Tá. Será que o Sheikh Rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahimahullah, falava sobre as fotografias que a gente tem nos dias de hoje ou não? E será que o termo Musawir, yani no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, referia-se a fotografia? É claro que não, porque não existia fotografia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse é o primeiro ponto que devemos ter para compreender este capítulo. Yani muitos dizem este capítulo está a falar sobre fotografias atuais. Isso é um erro. Isso é um erro tanto linguístico assim como na compreensão. O capítulo aqui não está a falar de fotografias tiradas por máquinas fotográficas que existem nos dias de hoje. O capítulo está a falar sobre aqueles que compõem figuras. Portanto, al-musawir, o at-tashkil, na língua árabe, at-tashkil, é aquele que compõe algo em forma de imagem. Portanto, aquele que vem, vai compor uma imagem por via, por exemplo, de esculpir uma pedra ou madeira e cria uma imagem de algo. Então, esse é musawir. É musawir, ou aquele que senta, pega a caneta e desenha uma pessoa. Portanto, este capítulo fala sobre aqueles que compõem figuras. Capítulo sobre aqueles que compõem figuras. Tá aí. E vamos ver mais para frente de que nós aqui não estamos a falar no mas'ala, no assunto que tem a ver com o fiqh, que é sobre as fotografias tiradas pelas máquinas que existem nos dias de hoje. Esse não é o nosso tema, nem o nosso bahth, não é a nossa yani, a abordagem, não está virada para isso. Portanto, devemos saber perceber bem essas coisas. Yani, aqui, quando falamos de musawirin, não estamos a falar de pessoas que tiram fotografias com máquinas de tirar foto ou fazem vídeos. Estamos a falar sobre aqueles que compõem imagens, ou figuras, yani, por via de esculpir a pedra ou desenho e coisas dessa natureza. Yani, alguns yani, levam o que foi mencionado aqui e dizem isto aqui está a referir a aquele que tira a fotografia. Isso é algo bastante diferente. Essa é uma masala que os fuqaha yani, divergiram nos livros de jurisprudência sobre será que essas fotografias que existem yani, nos dias de hoje, será que podemos fazer uma dedução com base nessas narrações que vieram sobre os compositores de figuras. Será que isso entra neste assunto ou não? Isso é algo, como disse, que tem a ver com uma pesquisa no fiqh. Nosso assunto aqui tem a ver com Masail Tawhid, assuntos sobre o Tawhid e Shirk relacionados com os compositores de figuras ou imagens. طيب, disse o Sheikh Rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة أخرجاه. الشيخ رحمه الله en seguida menciona a primeira narração ou aquilo que foi relatado sobre este assunto, que é a composição de imagens. Disse, foi relatado a partir de Abi Huraira radiyallahu anhu, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, que Allah subhanahu wa ta'ala disse, yani este é um hadith Qudsi, e como vimos anteriormente, o hadith Qudsi é o hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam narra a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele diz Allah disse, então quer dizer que é um hadith Qudsi, de uma forma resumida. طيب. Ele, sallallahu alaihi wasallam, disse que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي". Disse Allah subhanahu wa ta'ala nesta narração: "Não existe pessoa mais injusta que aquela que pretende criar como eu crio". Não existe pessoa mais injusta que aquele que pretende criar como eu crio. فَلْيَخْلُقُ ذَرَّ, então, que eles criem uma formiga pequena. وَلْيَخْلُقُ حَبَّ, então, que eles criam yani, semente de trigo. Ou que eles criem وَلْيَخْلُقُ شَعِيرَ, então, que eles yani, criam a semente que yani, dá yani, a cevada. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, nesta narração, diz que a pessoa mais injusta, é aquele que pretende criar algo como Allah subhanahu wa ta'ala. E isto porque yani, ele é injusto consigo mesmo, yani, pois o pecado é uma injustiça que o ser humano comete para consigo mesmo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui, depois disse... Se essas pessoas que tentam imitar a minha criação yani, fossem verídicas, então iriam de criar uma formiga pequena. Ninguém é capaz de criar até uma formiga. Hoje existe impressão, como dizem, 3D, e essas impressões não são senão cópia daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Com essa toda a tecnologia que existe no dia de hoje, ninguém é capaz de vir com inventar ou criar um animal que nunca existiu. Ninguém é capaz de criar um animal que nunca existiu. Até mesmo yani, um animal insignificante, tão ínfimo como a formiga, ninguém é capaz de vir com isso. Podem sim imprimir algo, yani, como chamam impressão 3D, mas não tem vida, não tem ruh, não tem vida. Até essas impressões que imprimem, que podem imprimir, por exemplo, grãos, não vão criar ou não vão imprimir algo como Allah subhanahu wa ta'ala criou. Não vai ter namá, a capacidade de yani, reproduzir, criar yani, ramos, ter raízes e coisas dessa natureza. Existe o que chamam de, por exemplo, grãos artificiais. Tudo isso não tem a capacidade de... Você pode lançar na terra, não vai crescer. Você lança na terra, não vai crescer. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala yani, coloca aqui algo que é chamado de ta'jiz. Yani, mostra a incapacidade deles. Sendo assim, quem é o melhor criador é Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que cria com perfeição. O ser humano pode tentar imitar uma e outra coisa, mas não é capaz de vir com a perfeição que Allah subhanahu wa ta'ala tem nas suas criaturas, subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração relata a partir do seu senhor, subhanahu wa ta'ala, de que não existe pessoa mais injusta que aquela que vem, começa a compor imagens semelhantes àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou, Pois, isso é como se ele estivesse a competir com Allah subhanahu wa ta'ala. É como se ele estivesse a competir com Allah subhanahu wa ta'ala. Daí, como vê no hadith que vem a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala dirá a essas pessoas que yani, compõem imagens, Allah subhanahu wa ta'ala dirá a eles para darem vida a essas coisas que eles criaram. E eles, sem dúvida, não serão capazes de fazer isso. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende com este capítulo chamar a atenção de que o Tawhid implica a pessoa não fazer algo que yani, indica competição ou yani, imitação a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você não será verdadeiro monoteísta enquanto não se livrar de tudo aquilo que constitui uma imitação a Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre essas imitações é a pessoa que compõe imagens de seres vivos, é como se ele estivesse a competir com Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é contrário ao monoteísmo, é contrário ao monoteísmo, pois somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem é capaz de criar e dar a vida, subhanahu wa ta'ala. E uma das lições que podemos tirar desta narração é que Allah subhanahu wa ta'ala fala, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, qala Allah ta'ala, yani, isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala fala, ao contrário daquilo que é a crença de alguns ahlul bidah. E também esta narração mostra-nos de que a composição de imagens ou de figuras, que são figuras de objetos que têm alma, como é o caso do ser humano, aquele que compõe uma figura de ser humano, isso constitui uma competição com Allah subhanahu wa ta'ala. E é como se ele estivesse a tentar igualar Allah subhanahu wa ta'ala no atributo de criação. O ser humano, yani, foi dado inteligência, e essa inteligência não é para o ser humano pensar de que é capaz de imitar Allah subhanahu wa ta'ala, é capaz de fazer algo que Allah subhanahu wa ta'ala faz. Essa inteligência é para auxiliar o ser humano na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Seja qual for o que você encontra na terra de benéfico, tudo isso é para te auxiliar na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, e não é para competir com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala, leisa kamithli shay. Portanto, faz parte do monoteísmo a pessoa se afastar de tudo aquilo que constitui uma imitação a um dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso do atributo de criar subhanahu wa ta'ala. Tanto aquele que compõe imagens, essa pessoa está a competir com Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é contrário ao monoteísmo. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é al-fard as-samad, é o único, aquele que não tem semelhantes. E também, esta narração mostra-nos de que a capacidade ou a habilidade de criar é algo exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E a criação é vir com algo a la ghayri mithal, yani, dar existência a algo que não tinha algo semelhante anteriormente. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a sua criação não é uma cópia de algo. É algo que ele subhanahu wa ta'ala criou do nada. E você, quando vê as pessoas, esses que vêm com imagens, não é senão uma cópia daquilo que é o ser humano ou dos animais. Não conseguem vir com algo novo. Pois a capacidade de criar somente pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala num versículo disse: se existissem muitas divindades, então cada divindade teria o seu mundo, teria as suas criaturas. E teria as suas próprias criaturas. Portanto, não é possível no mundo terem vários criadores. Isso é algo impossível. طيب ديس الشيخ رحمه الله ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله ديس عائشة رضي الله عنها ديكو مسجر رضي الله صلى الله عليه وسلم ديس as pessoas com mais castigo no dia da ressurreição serão aqueles que imitavam a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Serão aqueles que imitavam a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta narração mostra de que as pessoas que serão mais castigadas no dia da ressurreição são aqueles que imitavam Allah subhanahu wa ta'ala na sua criação, compondo imagens ou esculpindo algo, yani, fazendo algo, objetos yani, com pedras, como aqueles que fazem a imagem de Buda, ou a imagem de Jesus, ou da sua mãe, yani, Maryam. Esses serão as pessoas com mais castigo, pois é como se eles estivessem a tentar imitar Allah subhanahu wa ta'ala na sua criação. Sendo assim, serão as pessoas que serão mais castigadas no dia de Qiyama. E isso mostra que a composição de imagens ou de figuras é algo que é muharram, é algo que é yani, proibido. É algo que é proibido. E sendo que é algo proibido, é algo que yani, também foi mencionado como sendo de kabair dhunub. Pois aqui a gente vê al-wa'id, a promessa de castigo daquele que faz isso. Yani, quando a gente vê um pecado, Allah subhanahu wa ta'ala ou o seu mensageiro a mencionarem a promessa de que a pessoa que faz isso será castigada de tal e tal forma, isso indica que isso é um pecado maior. Indica que é um pecado maior. Taib, quando é que a composição de imagens torna-se shirk? Quando é que a composição de imagens torna-se shirk? A composição de imagens torna-se shirk, como mencionaram os ulama, quando a pessoa compõe imagens ou figuras daquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele sabe de que isso é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, exemplo, alguém pega cimento e faz uma figura de Buda. Faz uma figura de Buda, sabendo de que existem pessoas que adoram isso. Então, isso constitui shirk. Isso constitui shirk. Outro exemplo, alguém faz uma figura de Jesus. Compõe uma figura de Jesus na pedra ou na, yani, na madeira. Ou até faz uma imagem naquilo que chamam yani, de computadores e coisas dessa natureza. Ele diz isso aqui é Jesus. Desenha algo, diz isso aqui é Jesus. Isso constitui shirk. Constitui shirk porque isso que você fez é algo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. É adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo aquilo que a pessoa desenha que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, então constitui shirk. Constitui shirk. E os sábios também mencionaram um outro caso que constitui shirk, a composição de imagens, é quando a pessoa desenha algo e acredita que é melhor que a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, alguém faz uma figura, diz por exemplo, essa imagem que eu fiz aqui de esse ser humano ou dessa árvore é melhor do que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Portanto, nesse caso, a pessoa cometeu o shirk, pois acredita que ele é melhor que Allah subhanahu wa ta'ala na criação. Acredita que ele é melhor que Allah subhanahu wa ta'ala na criação, e isso é descrença, yani kufr. Portanto, esses são os dois casos que os sábios mencionaram, e que a composição de imagens leva a pessoa à descrença. E fora disso, yani, o muçulmano que faz yani, essa composição de imagens, desenha, por exemplo, no papel, isso é considerado de pecado maior. É considerado de pecado maior. Tá aí. Disse mais à frente, Sheikh Rahimahullah, ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار ويجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يعني ele disse de que foi relatado também a partir de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que disse que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dizer كل مصور في النار, todo compositor de imagens ou de figura estará no inferno. Todo compositor de figuras ou de imagens estará no inferno. يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في النار في جهنم. Yani todo aquele que compunha a imagem no dunya, no dia de Qiyama, será trazida essa imagem, yani, que ele fez, e será castigado com isso no inferno. Será castigado com isso no inferno. E esta narração refere-se à composição de imagens nos dois casos que a gente mencionou, que constitui kufr. Pois aqui vem, fala sobre castigo no Jahannam. Os sábios mencionaram de que isso refere-se àqueles que, por exemplo, fazem a representação de Buda ou de qualquer um outro ídolo ou de qualquer uma coisa que é adorada além de Allah subhanahu wa ta'ala. E alguém pode dizer que, por exemplo, Jesus é um profeta. É um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Por que que a pessoa fazer uma representação gráfica dele constitui, yani, descrença? Ele, Isa alayhi salam, não há dúvida de que ele é um dos profetas e um dos cinco profetas famosos, e não há dúvida da profecia dele, mas ele foi adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala depois de Allah subhanahu wa ta'ala elevar a ele. Yani, portanto, para algumas pessoas ele ficou um wathan, ficou um ídolo, embora ele não é ídolo, na realidade não é ídolo, mas as pessoas tomaram ele como ídolo. Daí que você vai ver no Alcorão, no dia do Qiyama, Isa alayhi salam irá denegar a adoração que era feita a ele. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum. Yani, eu não disse para eles, esses que me adoraram, senão para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, que é meu Senhor e o vosso Senhor. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala irá questionar Isa alayhi salam. Aculta linnasi takhiduni wa ummi a ilahini min dunillah. Se você disse às pessoas para tomarem a mim, yani, para tomarem ele, Isa alayhi salam, e a sua mãe como divindades, Isa alayhi salam irá de recusar isso. Irá de recusar isso. Irá dizer, eu não disse a eles, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Eu não disse a eles, não aquilo que tu me ordenaste a dizer a eles, que é adorarem a ti, meu Senhor e o Senhor deles. Portanto, Isa alayhi salam veio para ensinar as pessoas tawhid, mas as pessoas depois tomaram ele como um objeto de adoração, como é o caso dos Nassara, os cristãos. Portanto, aquele que faz uma representação de Isa alayhi salam está a fazer uma representação de um ídolo, pois ele é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala pelos cristãos. Ou aquele que vem e faz a sua mãe, Maryam. Portanto, tudo isso constitui wathan, constitui ídolo. E tudo aquilo que é ídolo é proibido o muçulmano de, yani, representar. E se ele representar isso, então é como se ele, yani, estivesse yukirruna, estivesse a concordar com aqueles que adoram a esse ídolo. Portanto, aquele que faz essa representação, por mais que ele diga, eu só fiz no computador uma representação gráfica de Isa. E antes de mais, ninguém das gerações que começaram a fazer essas fotografias, ninguém deles viu Isa alayhi salam. Não existia nenhuma foto de Isa alayhi salam ou representação, yani, gráfica de Isa alayhi salam. E essa coisa de se apegar à imagem é algo que veio depois, yani, numa das assembleias dos cristãos, quando aqueles que são chamados católicos, yani, colocaram isso como parte da religião deles. Daí que você vai ver, noutras seitas católicas não tem essas representações ou essas figuras que eles chamam de Isa alayhi salam ou a sua mãe Maryam. Portanto, isso é algo que os católicos introduziram na religião deles devido à influência do paganismo que existia na Roma. Muitas das crenças que existem no catolicismo ou no cristianismo nos dias de hoje é devido à influência dos pagãos romanos que tiveram sobre o cristianismo. Tanto Isa alayhi salam, se for adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, então ele é um ídolo para aqueles que o adoram. Embora ele, na realidade, não seja nenhum ídolo, seja um dos servos próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, mas pelo fato de ser tomado como objeto de adoração, então ele é ídolo para eles. E todo aquele que faz essa representação de Isa alayhi salam ou a sua mãe cometeu descrença. Cometeu descrença. Tanto no dia de Qiyamah, todos esses que faziam essas representações de ídolos serão colocados no inferno e serão castigados com isso. E como vê no outro versículo, no Alcorão, de que aquilo que eles adoravam além de Allah subhanahu wa ta'ala será combustível, será colocado no inferno e será combustível do inferno, no castigo que eles terão, nasallallahu alaihi wa sallam. Disse o Sheikh rahimahullah mais para frente: Walahuma anhu marfu'a man sawwara suratan fi dunya kullifa an yunfakha fiha ruh wa laysa binafikh. Aquele que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: aquele que representar, fazer uma representação ou compor uma imagem que contenha, de um objeto que contém alma neste mundo, então quando ele chegar no dia de Qiyamah, será dito para soprar alma nesse objeto, para soprar alma nesse objeto, e ele nem será capaz de fazer isso. Walaysa binafikh, ele não será capaz de fazer isso. Allah subhanahu wa ta'ala irá de ordenar todos aqueles que faziam representações ou seja gráficas ou de imagens ou esculpiam ídolos, no dia de Qiyamah serão ditos para soprarem alma nesses objetos que eles criaram e adoravam além de Allah subhanahu wa ta'ala, e eles não serão capazes de fazer isso. E como disse isto, estes dois hadiths tem a ver com o caso que a gente mencionou, que a representação ou o desenho de imagens torna-se shirk ou kufr. Portanto, essa narração também mostra-nos que é proibido imagens de seres humanos ou de seres vivos, como é o caso dos animais. Representar isso é algo que é muharram e é um dentre os pecados maiores, como vimos anteriormente, e também vimos os casos em que se torna shirk. E também isso mostra de que todo tipo de representação, seja de seres humanos ou de ídolos ou de tudo aquilo que por natureza tem alma, como é o caso dos animais, os pássaros, coisas dessa natureza, tudo é muharram. E os sábios mencionaram de que a maioria dos sábios são da opinião de que a pessoa desenhar árvores, a natureza, além dos animais, é algo que não entra nessa proibição. Alguém senta, desenha um prédio. O prédio não tem ruh, não tem alma. A pessoa desenha avião, desenha nuvens, desenha o sol e coisas dessa natureza. Esse tipo de desenhos, a maioria dos sábios é da opinião de que não entra nessas narrações, mas sim o que é proibido é a pessoa desenhar seres humanos, seres vivos, como é o caso dos seres humanos e os animais e coisas dessa natureza. E também o Sheikh Rahimahullah mais para frente disse: Wali Muslim an Abi Hayyaj قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويتها. يعني também no Sahih Muslim foi relatado a partir de Abi Hayyaj de que Ali radiallahu anhu certa vez disse para Abi Hayyaj: queres que eu te envie para fazer algo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam enviou para fazer? Allah tada' suratan, yani não, que não encontres nenhuma imagem, excepto que illa tamasta, excepto que rasgaste, excepto que rasgaste ou apagaste. Wala qabran mushrifan illa sawaita, e também não deixar nenhuma sepultura elevada ou construída, excepto que você demoliu isso e deixou a sepultura normal. Portanto, esta narração, a partir de Ali radiallahu anhu, mostra-nos que o shirk, yani, ou as imagens, também são uma das origens do shirk. A composição de imagens é uma das origens do shirk. Ele, radiallahu anhu, foi enviado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam para destruir ou apagar todas as imagens que, yani, contém, yani, seres humanos. Daí que certa vez até o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para a casa de Aisha radiallahu anha e existia na cortina um desenho, yani, de um ser, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que isso fosse removido e disse que os anjos não entram nas casas que têm essas imagens. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também enviou Ali radiallahu anhu para demolir as construções que eram feitas sobre as sepulturas. Yani, não é permitido a sepultura ter uma construção à sua volta, seja blocos ou algo semelhante. Portanto, a sepultura deve ser deixada somente areia. Somente areia. E esta narração mostra-nos de que é obrigatório remover todas as imagens, tudo aquilo que tem imagens de seres, como é o caso dos animais, de pessoas, deve ser removido. E como vem algumas narrações de que é suficiente a pessoa apagar a cabeça, por exemplo, se a pessoa tiver um quadro de imagem com um ser humano, se a pessoa cortar a cabeça ou apagar a cabeça, então é suficiente para tirar essa imagem daquilo que é a proibição. Quer dizer que você cortar o objeto ou essa imagem e tirar a parte da cabeça, então isso é suficiente. Ou apagar ou colocar uma tinta por cima, isso é suficiente. Portanto, Ali radiallahu anhu fala nessa narração de que ele foi enviado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam para apagar imagens, para remover tudo aquilo que contém seres, e também foi enviado para demolir as sepulturas que têm construção à sua volta. E os sábios mencionaram de que uma das razões da proibição das imagens é pelo fato delas serem wasila min wasail al-shirk, são um dos meios para a ocorrência de shirk. Como é que isso acontece? O primeiro shirk que ocorreu na Terra, o monoteísmo, a gente sabe que permaneceu até no tempo de, desde Adam alayhi salam até no tempo de Nuh alayhi salam, nunca houve shirk. E vimos no início das aulas de Kitab al-Tawhid de que o shirk ocorreu primeiramente no povo de Nuh alayhi salam. E a imagem foi um dos meios que levou a eles ao shirk. O que que fizeram? Quando eles perderam certos piedosos, um a seguir ao outro, como vem no Surat Nuh, aqueles que eles adoravam, Wad, Wasu'a, Wayaghutha, todos eles eram nomes, como disse Ibn Abbas, eram nomes de pessoas santas do povo de Nuh alayhi salam. E eles morreram um tempo, yani, próximo do outro. E as pessoas ficaram bastante tristes com a morte deles. E o que que fizeram? Fizeram uma representação dessas pessoas, desses santos. Fizeram imagens desses santos e colocaram nas assembleias onde eles sentavam. Passando um tempo, começaram a venerar essas imagens, ao ponto de, passando um tempo, transformar em objeto de adoração. Quer dizer que a imagem, a representação desses santos, em forma de imagens, foi um dos motivos que levou a eles a caírem no shirk. Foi um dos motivos que levou a eles a caírem no shirk. Sendo assim, o Islã veio para cortar todo o caminho daquilo que leva ao shirk. Por mais que a coisa em si não seja shirk, mas pelo fato de levar ao shirk, o Islã veio, como se diz, cortar pela raiz. Portanto, tudo aquilo que é wasila, tudo aquilo que é um meio para o shirk, o Islã veio e proibiu os muçulmanos para evitar eles caírem no shirk. Alguém pode dizer, eu não vou cair no shirk. Eu vou tirar, vou desenhar fulano, não vou cair no shirk. Você pode não ser a pessoa a cair no shirk. Pode ser que todos os vídeos que vêm depois é caia no shirk com a imagem que você fez. Com a imagem que você fez. E também não é necessariamente, não deve ser algo que todos caem no shirk para que algo seja proibido. Pode ser que uns não caem no shirk, mas outros caem no shirk. Portanto, o Islã tem uma qaida, um princípio que é sad al-dhara'i, cortar tudo aquilo que leva a um mal pela raiz. Antes desse mal existir, o Islã corta tudo aquilo que leva a esse mal, tudo aquilo que pode criar a existência desse mal. O Islã corta isso pela raiz. Corta isso pela raiz. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende com este capítulo chamar-nos a atenção de que a representação de, ou a fabricação de imagens ou a composição de imagens, tudo isso é algo que, primeiro, é contrário ao monoteísmo, porque é uma imitação a Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das coisas que o monoteísta deve ter é que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem cria. Sendo assim, aquele que vem e faz imagens de seres humanos ou de animais, é como se estivesse a competir com Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é contrário ao monoteísmo. É contrário ao monoteísmo. Tanto o Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção de que você não será verdadeiro monoteísta até que você deixe de lado essas imagens, até que você deixe de lado essas representações de figuras e coisas dessa natureza. E por outro lado, também o Sheikh Rahimahullah chama-nos a atenção com este capítulo de que essas imagens, essas fotografias ou essas imagens de seres vivos, isso é um dos motivos, é um dos meios que leva a pessoa a cair no shirk, é um dos meios que leva a pessoa a cair no shirk. E como disse no início da aula, é necessário a gente diferenciar esses assuntos, porque alguém pode pensar, como disse, que este capítulo fala sobre fotografias que existem nos dias de hoje. Não há dúvida de que os sábios divergiram a respeito disso. Será que essas fotografias que existem nos dias de hoje são parte daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nessa narração ou não? Será que pode-se considerar isso devido a uma dedução analógica de que a fotografia tirada pela câmera entra ou não nesse tópico? Isso é algo que, como disse, os sábios debateram no fiqh, nos livros de jurisprudência. E uma das coisas também que a gente deve saber a respeito disso é que, por mais que vamos deixar de lado a divergência sobre as fotografias ou não, primeira coisa, quando a gente olha nessas fotografias, qual é o mal que elas trouxeram na sociedade? Não há dúvida que trouxeram bastante char. Se a gente somente olhar o mal que as fotografias trouxeram, nas nossas comunidades, nos tempos que a gente vive, então é o suficiente para a pessoa se abster disso. E a fitna, as mulheres, expõem-se. A mulher no Islã é ordenada a cobrir-se, a proteger a sua pessoa, mas com a existência dessas fotografias é algo que ficou objeto de ostentação, ostentar as suas caras, os seus corpos. E é isso que você vê nas redes sociais, ostentação, ostentação na adoração. Este instrumento chamado de fotografia ficou fitna para muitas pessoas. Muitas pessoas passaram a entrar no riá, na ostentação, no ibada, quando senta, ou fulano tira-me foto, enquanto estou a fazer doar, tira-me foto enquanto estou a ler o Alcorão. Será que isso é algo que trouxe benefício às pessoas? Sem dúvida que não. Sem dúvida que não. E como disse, esse é um assunto que não é parte daquilo que é a nossa aula de hoje, entrar sobre a disputa ou a divergência dos sábios a respeito disso. E também, antes de terminarmos a aula, alguns, quando ouvem que este assunto há divergência entre os sábios, pensam de que, pronto, eu posso seguir a parte que diz que a fotografia é permitido. Isso é seguimento por hawa. É seguir caprichos, não é seguir a opinião dos sábios, mas sim seguir caprichos. Algumas pessoas dizem: ah, os sábios divergiram. Sendo assim, é por isso que eu tiro fotografias e coloco na internet. Isso é hawa. Aquele que afaraita alladhi ittakhadha ilahahu hawa. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre aquele que segue o hawa é como se tomasse o seu capricho como divindade. E é isso que algumas pessoas têm, tatabu ruhas. Procuram, eles estão apegados a uma coisa e procuram as opiniões que estão de acordo com aquilo que ele faz. E não sabem que os sábios, por exemplo, os sábios que foram, permitiram, por um lado, essa coisa, nenhum deles permitia para as pessoas irem na internet e começarem a expor a si próprios e a exporem a si próprios a fazerem ibada e coisas dessa natureza. Se esses sábios soubessem que as pessoas iriam de fazer isso, sem dúvida que iriam de tornar isso de ilícito, pois é o wasilat ila shar, é um dos meios que leva as pessoas ao mal. Portanto, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala purifique os nossos corações e coloque nos nossos corações o verdadeiro monoteísmo. E que Ele, subhanahu wa ta'ala, nos faça viver sobre o monoteísmo e nos faça morrer sobre o monoteísmo. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.